égua estrada, o coração a mil. O vento no rosto me faz sentir que a vida é mais do que trabalhar sem parar. É preciso sonhar, se permitir voar. Deixo pra trás toda a confusão. Os problemas ficam lá no portão. Hoje é só eu e quem me faz bem. Família por perto, amor que vem. I leave all the confusion behind. The problems stay at the gate. Today it's just me and those who make me feel good. Family close by, love that comes. Viajar, curtir, se emocionar. Ver o sol nascer em outro lugar. Relaxar, sentir a brisa do mar. Amar a família, aprender a respirar. Deixar todos os problemas pra trás. E viver o hoje que amanhã a gente vê como faz. Travel, enjoy, get excited. Watch the sunrise in an ugly sky. Um sorriso no rosto, pé na areia. A alma leve e a mente cheia de memórias boas, histórias pra contar. Com quem eu amo, não dá pra comparar. O tempo passa, mas aqui é só paz. Nada que me abale, nada me desfaz. O abraço é o porto, a fé é a direção. De amor é sempre a melhor solução. Viajar, curtir, se emocionar. Ver o sol nascer em outro lugar. Relaxar, sentir a brisa do mar. Amar a família, aprender a respirar. Deixar todos os problemas pra trás. E viver o hoje que amanhã a gente vê como faz. Travel, enjoy, get inside. Watch the sunrise in another place. Yeah, we do. A vida é curta pra não aproveitar. Cada momento é um presente pra guardar. Deixa pra depois a preocupação. Vem viver agora essa emoção. Viajar, curtir, se emocionar. Ver o sol nascer em outro lugar. Relaxar, sentir a brisa do mar. Amar a família, aprender a respirar. Deixar todos os problemas pra trás. Só mais sonhar. Travel, enjoy, get excited. Watch the sunrise in another place. Relax, feel the sea breeze. Leave all your problems behind. And live for today. Just love and dream.